Eu digo com certeza. Basta olhar as cartas sobre a mesa. Viver é ter a chance da surpresa. Você me escondeu e aí eu me achei. Quando não há jeito, sobram as razões dentro do peito. Tudo se tentou, tudo foi feito. Você me perdeu e eu me ganhei. Pode ser que um dia em outro cenário posso amor ser mais que um encontro diário. Posso amor então ser mais do que eu sei. Então, enfim, apaguei seus sinais dentro de mim. Em tudo que eu fui capaz, mas como amei, sem limites. Pode ser que um dia em outro cenário posso amor ser mais que um encontro diário. Posso amor então ser.